Fica a morte por milhares de vidas, lares que vibram, olhares são oásis que brilham. Isso foi feito pra você por quem disse está consumado e paga o mal com o bem. Um favor imerecido, longevidade eterna, amor de pai pra filho, cumplicidade eterna. Abdicaram valores soberanos, será que viramos super-humanos? Não, todo poder que existe em nós foi dado e só Deus tem o poder pra absolver pecado. Sim, tem perdão se você tá quebrado, 70 vezes 7 por metro quadrado. Levante-se, não há mais dor em cada canto, ele enxuga seu pranto com amor. Mesmo o pecador, ele te olha e insiste, volte a viver, viva, porque ele vive. Procura vida pra quem não duvida, é forte armadura, ida pra quem busca vinda. Chega de 2012, Independence Day, nosso dia depois de amanhã é com o rei dos reis. Destrutivos nós somos, indomáveis, carentes, reis que sobreveio a graça que redime a gente. O fardo é leve e o jugo é suave, eu nunca vou morrer, isso não há quem pague. Onde será que eu estaria? Como seria a poesia? Minhas virtudes eram poços perversos de mentira. Me amou como eu era, me deixou como estou, fez inverno, primavera e nem sequela restou. Você planta o que colhe, mas quem rega a semente? Com águas amargas os frutos serão ausentes. As fontes foram saradas, se findou o declive. Vidas e sonhos são vivos porque ele vive.